tem mulher que namora, quem tem burro e pagador. Conheça a Agrosal, representante do grupo Fachole Sementes, Fachole e Nutrição Animal Potencial. Toda linha de produtos agropecuária. Temos promoção no vermifugo de longa ação Mect Max Gold, com prazo de 120 dias para pagar. É isso mesmo, 120 dias para pagar. Aproveite! Tem prisioneiro inocente. Visite-nos na Avenida André Maggi, em frente ao Mercado Monteiro. Fone 69 996 10 23 93. Ligue e fale com a Vanessa. Será um prazer te atender. E o violeiro embrulhão com meus versos está quebrado. Conheça a Agrosal, representante do grupo Fachole Sementes, Fachole e Nutrição Animal Potencial. Toda linha de produtos agropecuária. Temos promoção no vermifugo de longa ação Mect Max Gold, com prazo de 120 dias para pagar. É isso mesmo, 120 dias para pagar. Aproveite! Em Minas deu Juscelino. Visite-nos na Avenida André Maggi, em frente ao Mercado Monteiro. Fone 69 996 10 23 93. Ligue e fale com a Vanessa. Será um prazer te atender.